Jesus é meu rei. Foi ele quem fez o sol pra governar o dia. Jesus! Foi ele quem fez a lua para governar a noite. Jesus! Foi ele quem deu os limites para o mar. Num sopro de vida fez o homem. Rei, rei, Jesus é meu rei. Rei, rei, Jesus é meu rei. Há muitos reis nesta terra, mas todos eles mortais. O meu rei é eterno, chamado Príncipe da Paz. Rei, rei, Jesus é meu rei. Rei, rei, Jesus é meu rei. Este rei te chama para o reino, vinde e dele gozar. Todas as delícias do rei, que são pão e água, doce e paz, vida eterna, muita alegria pra você.